A leitura de hoje em Isaías 33, de 17 a 22, Apocalipse 22, de 8 a 21 e o Salmo 24. Bom, queria fazer alguns comentários e começar desse texto de Isaías e dessa promessa e falar um pouco de atitude, tá? Que eu acho que seria um negócio bem legal de falar. Primeiro diz o seguinte, na Páscoa, que é a principal festa judaica, existe uma frase que é falada nas famílias, nas celebrações que se fazem, e é uma frase que era repetida. E foi repetida desde o ano 70 depois de Cristo até 1948. Ou seja, durante 1822 anos, todos os anos. E é um tempo muito longo, né? 1822 anos. Toda fim da Páscoa, a cada final dessas refeições pascais que se fazia, né? Normalmente o pai na casa ou o rabino na sinagoga falava uma frase, não sei se vocês sabem qual é a frase. Ano que vem em Jerusalém. Isso foi a esperança de todo um povo. Se você parar para pensar no que é esse povo judeu, eu sempre falo, né, que eu tenho alguns motivos pelos quais eu creio em Deus. Eu sempre falo da fotossíntese, eu sempre falo do estômago do ruminante, que é o segundo motivo pelo qual eu creio em Deus. Eu sempre falo da existência da Giovana, que é outro motivo pelo qual eu creio em Deus. Mas tem um outro motivo bem legal, a existência do povo de Israel. Se você parar para pensar, é o único povo antigo, de todos os povos que estão relatados na Bíblia, na história do Ocidente para a gente, né? Um povo oriental, mas uma história do Ocidente, é o único povo antigo que está aí até hoje falando a mesma língua, cantando as mesmas músicas, usando a mesma lei, tendo a mesma escritura. Todos os povos que conviveram com o povo de Israel, todos, literalmente todos, simplesmente foram varridos do mapa. Mesmo alguns países que ainda existem, como Síria, Egito, como povo, como estrutura, eles não são mais a mesma coisa que eles eram naquela época. O Islã, que veio 400 anos depois de Cristo, ele tornou-se a característica, por exemplo, daqueles povos de origem ismaelita. O Egito, hoje é islamita também, era um outro povo, com outra cultura, com outra estrutura, com outra linguagem, com tudo diferente. É um fato fantástico ver esse povo existindo até hoje. Detalhe, durante a maior parte da sua existência, não teve território. Não teve território. Estava espalhado no meio dos outros povos. Quer dizer, mesmo quem tinha território, ficou muito diferente do que era. Esse povo sem território, esse povo sem acesso ao idioma, tendo que ter inventado um outro idioma, que é o Yiddish, para falar, que é uma mistura, né? É uma língua que vai ter origem na Europa, né? Mesmo esse povo, ele consegue se manter e consegue se reaglutinar em 1948. O povo de Israel deve ter um motivo pelo qual ele conseguiu fazer isso. Foram bem poucas coisas as quais seguraram esse povo. Porque não tinha mais templo, não tinha mais sistema sacerdotal, não tinha sistema levítico, não tem nada que os segurasse. Mas eles continuaram mantendo a sua identidade. Duas coisas para mim são centrais. E as duas coisas são, no fim das contas, a mesma coisa. O sábado. Porque o sábado era o dia em que todos os judeus sempre declararam liberdade. E a liberdade da pulsão de ter que fazer. Não era uma restrição do não poder fazer, mas uma liberdade de não ter o que fazer. De não ter que obedecer à pulsão interna do ter que fazer. Onde se faz o essencial, mas se está livre de ter que transformar a realidade. E esse é o dia, na linguagem rabínica, o dia da eternidade. O dia no qual você tange a eternidade, o não tempo. Oh, não é tempo de produzir, não é tempo de fazer, é tempo de nada. É tempo de não fazer, de não estar mais administrado por essa necessidade interior louca de você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. O outro é essa esperança do resgate e da volta para Jerusalém. É tenso lá ainda, mas está lá. E essa palavra, ano que vem em Jerusalém, manteve esse povo unido. Nós somos, segundo as Escrituras, o Israel de Deus. Deus, de todo povo, língua e nação, disperso no meio do mundo inteiro, está com o seu povo lá. De a mesma forma como se aquilo fosse uma metáfora para a gente, aquela trajetória imperfeita do povo de Israel, nós também somos chamados a parar e celebrar o Senhor e olhar com esperança para Nova Jerusalém. E ele fala, eis que venho sem demora, eis que em breve eu venho. E faz 1900 e tantos anos que a gente aguarda ardentemente a volta do Senhor Jesus. Que Ele nos resgate, que Ele nos retire do peso de ter que viver nessa duplicidade de vida, dessa sujeição aos impérios desse mundo. E o que pode nos manter ativo? Primeiro, o nosso sábado é o nosso descanso. Né? Jesus falou uma coisa, um dia ele falou, em mim achareis descanso. Se você fosse lá para o aramaico ou para o hebraico, ele falaria, em mim achareis Shabbat. Em mim você vai achar descanso. Você vai achar set, repouso. Você vai parar. Ou seja, nele nós temos a possibilidade de tangir a eternidade. Como é que é isso? Se a gente começa a ver que vários momentos do nosso dia, da nossa semana, do nosso trabalho, tangem a eternidade. Sabe, quando eu olho para essa mesa aqui, quando eu vejo a gente junto, e tem assim esses últimos 6 meses em especial, os últimos 4 meses em especial, tem uma marca que todo dia me faz tangir a realidade aqui nesse local. E talvez vocês não saibam qual seja essa marca. Vocês têm ideia de qual seja? Eu vejo ao longe e eu ouço 2 risadas. 6 horas da manhã, eu sou acordado não por passarinhos, mas por 2 risadas. Aí, quando está voltando do trabalho de noite, o pessoal voltar de cara amarrada, com raiva de tanto ter trabalhado. Aí eu chego na cozinha e tem 2 risadinhas. Faça as risadinhas. Essas 2 risadinhas, para mim, viraram uma pequena oração que eu faço todo dia. Porque é isso que nos aguarda. Que foi? É isso que nos aguarda. Porque naquele momento tem um descanso. E é maluco esse descanso. Eu olho para vocês duas e falei, vocês duas têm me deixado um paradoxo. Né? Porque em sã consciência, em condições normais de temperatura e pressão, era para vocês estarem com a cara muito feia. E vocês olham uma para a outra e riem. Riem uma da outra, riem com a outra, riem das outras. Riem dos outros. Né? E essas 2 risadas passando, elas têm sido uma música para o meu ouvido. Porque não é uma risada exagerada, não é uma risada alta, não é uma risada... Não, é uma risada de vocês dois conversando. Eu falo assim, é isso. É a eternidade. É a eternidade. Ela está ali agora, nesse momento, sabe? Porque não importa, tá bom. Não importa quanto está ruim, tá bom. Não importa o quanto é difícil, tá bom. Né? Aí isso gera amor, abraço, carinho, atenção, um monte de outras coisas que vêm junto com essas risadas. Aí, quando junta a Vitória, junta a Giovana, junta a Tamires, essas risadas aumentam. Aí junta a Débora, aumentam. Aí vão aumentando essas risadas. Isso não é risada porque eu contei uma piada engraçada. É risada de estar junto. Uma risada muito suave, não é uma risada alta. É uma risada. E, sinceramente, quando eu morava lá no Mossungue e aqui também, eu tinha um sinal que eu ficava esperando, mesmo que eu estivesse dormindo, que eram os passarinhos, principalmente o sabiá cantando. Né? Hoje, essas risadas ficaram tão legais que elas substituíram a expectativa no meu cérebro de ouvir o sabiá. O canto que sai desses pássaros sem penas, né? É muito mais legal. Isso me fala, cara, é para aí que nós vamos. Esse é o caminho para onde nós vamos. E me dá uma vontade todo ano, toda hora de poder dizer também, como os judeus diziam, quanto à sua esperança de voltar para Jerusalém, ano que vem em Jerusalém. Ano que vem na Nova Jerusalém. Onde já não haverá lágrimas, já não haverá choro, já não haverá cansaço, já não haverá dúvida, já não haverá essa baboseira toda que eu fico falando, essas discussões todas. Vai fazer o menor sentido. O que vai ocupar o espaço? Essas risadinhas. Porque não tem outra coisa para você fazer, né? Você está diante, toda lágrima foi enxugada, toda dor foi retirada, todo trabalho não está necessário, toda angústia foi embora. O que você vai fazer quando tricô. Acabou? Hã? Tricô. Você vai tricô e vai ficar rindo. Então, para mim virou uma espécie de boa lembrança. Eu já não sei como eu viveria sem essas risadinhas. Essas duas risadinhas que vocês fazem, faz um bem. Cada vez que eu ouço, o meu coração é tomado de uma paz, porque na função que eu tenho tido aqui, essa é uma preocupação minha, né? Como estão as pessoas? Como estão as pessoas? Então, mesmo as mulheres com TPM dão risada. Não é fácil. Não é fácil. Bom, o outro texto, eu queria chamar a atenção só para um ponto do texto. Existe uma óbvia noção, que eu acho que principalmente a Camila percebeu de maneira muito forte esse ano, que é a dimensão de que a salvação, a cura, a restauração da gente é graça. É graça. Mas existe uma bobagem que diz que receber esse presente, e é um presente, que receber esse presente é de graça. E uma loucura que se fala assim, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Simplesmente levante a sua mão, dê três pulinhos para trás, faz uma oraçãozinha e pronto. O que é uma mentira enorme, porque não está na Bíblia em nenhum momento das Escrituras alguém diz uma coisa dessa. Grande Pala fala o tempo todo, é siga-me. Siga-me. Ser perdoado é graça. Você não adianta que você faça para você ser perdoado. Só que qual é a implicação deste presente, deste dom? Tem um livrinho ali. Tem um livrinho ali no estante, chama The Gift, que é a compreensão sobre o que é o presente nas culturas antigas. Não existe almoço grátis. Por isso as pessoas rejeitavam presentes ou aceitavam presentes. Por isso que receber um presente comprometia. Por isso que o cavalo de Troia é tão grave. Você recebe um presente. Por que era grave? Porque ao receber um presente, eu me obrigo a você a também lhe dar um presente. Eu me obrigo em lealdade a você. Quando eu não recebo um presente, eu estou desobrigado disso e a gente está em campos opostos. Quando fala a salvação não vem de vós, ela é dom de Deus, isso gera automaticamente a necessidade de compreensão de quem está ouvindo isso numa cultura antiga, de que receber esse presente, aceitar esse presente, implica numa obrigação para com. Por isso eu tenho a possibilidade de não receber esse presente, rejeitar esse presente, não desejar esse presente. Porque eu sei que na hora que eu recebo e eu aceito, eu me comprometo. O presente sela a amizade. Um presente era dado antes de Jacó manda um bando de presente para Esaú, para apaziguar o coração do outro. Né? Ele é uma compensação. Cara, um presente tem um monte de implicação na cultura antiga. Aliás, eu recomendo, se alguém quiser ler esse livro, é um livro bastante interessante. e que faz uma compreensão, ainda que seja um livro bem positivista, bem cartesiano, mas muito bem feito, né, sobre a compreensão do que é o presente na cultura antiga. Quando Jesus chega aqui no Apocalipse, capítulo 22, ele fala assim: eu vou julgar você pelo que você fez. Existe uma confusão, quase uma heresia teológica nas igrejas de matriz protestante ou evangélica, de que graça é de graça. E que você vai ser julgado por essa graça. A graça não é para te julgar. A graça é para te justificar. O que vai pesar é o que você fez com essa graça, companheiro. É o que você faz a posteriori. E não aquilo que, na nossa religião popular, a gente faz para ser justificado. Isso é impossível nas Escrituras. Você não consegue fazer algo que possa justificar a sua vida diante de Deus. Só Ele pode fazer, só Ele, é graça pura. Agora, uma vez na graça, como é que você faz com isso? E não tenha dúvida. E por isso Tiago se coaduna tão bem com o Evangelho da Graça de Paulo. Por isso, a graça do Senhor Jesus está tão encaixada com as boas obras que foram de antemão preparadas para que andássemos nela. Ou seja, aquilo que você faz demonstra aquilo que você diz. Ah, eu fui salvo pela graça. Como você, tendo sido atingido por tal graça, consegue continuar sendo egoísta, mesquinho, pequeno? Como você consegue não reagir com misericórdia diante de alguém que está sofrendo? Como você consegue ser desonesto? Como você consegue ser corrupto? Como você consegue ser mau? Como você consegue, meu irmão? Ou seja, de maneira alguma você compreendeu a graça. Por que eu sei disso? Porque as suas obras falam mais alto do que tudo que você fala. Então, lembrar que a gente é salvo pela graça, mas vai ser julgado pelas obras, não tem dúvida. Jesus não diz outra coisa nas Escrituras. Aquele que fez o bem vai ser julgado. Aquele que fez o mal vai ser julgado. Por que, em última análise? Porque alguém atingido pela graça... Eu me lembro da Camila, uma hora que ela estava profundamente tocada pela graça. Ela falou assim uma frase: eu estou com uma vontade de abraçar todo mundo. Estou com vontade de amar todo mundo. Estou com vontade... É uma reação natural à graça. Porque é tamanho perdão. Que não leva outra coisa na sua cabeça. Então, a gente quer: vem, Senhor Jesus, ano que vem, Nova Jerusalém. Ó, Senhor, vem ter misericórdia. Por favor, vem logo. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor, vem, que a gente está aqui, não aguenta mais aqui. Mas a gente continua experimentando a eternidade, não somente quando Deus vem, mas quando a gente tem as risadinhas, quando a gente faz o bem e quando a gente afirma que na nossa cidade é de ser diferente. E... por que você não faz tal coisa? Porque lá a gente não faz isso, filho. Eu acho engraçado que isso é muito bem resolvido para imigrante aqui. Quando você vai perguntar por que ele come determinada coisa, por que ele faz determinada festa, ele sempre... é parte da nossa cultura. Não é assim que eles falam? Não, isso é parte da nossa... O cara está na quarta geração. Na quarta geração, ele fala o idioma de onde ele veio e ele continua fazendo as festas. Não, porque na nossa... japonês, assim, alemão é assim... Falei, bom, por que os cristãos não? Porque a gente foi transferido, um dos textos que a gente leu na semana passada, nós fomos transferidos de uma plataforma de lealdade, de uma nacionalidade, de uma cidadania, para outra plataforma de lealdade, para outra cidadania, para outro lugar. Qual é o seu país? Meu país chama Nova Jerusalém. E lá não tem lixão. E lá as pessoas não se odeiam. E lá não tem arma. E lá os cães ficam do lado de fora. E lá os idólatras ficam do lado de fora. Lá é assim que funciona. Bom, e como é que você vive aqui? Eu vivo aqui, apesar de estar aqui, em lealdade lá. Porque lá no meu país é assim. Isso é muito simples, cara. Do mesmo jeito que o alemão faz isso, que o árabe faz isso. Ó, a gente faz o Ramadã aqui, porque lá no nosso país... Bom, mas aqui a gente não faz Ramadã, mas aqui... Mas a gente faz porque lá no nosso país é assim. Não é assim que eles falam com a gente? A gente come esse troço aqui porque lá a gente come assim. A gente vai... É isso. Então, Como a gente declara a eternidade? Vivendo em acordo com aquele país ao qual nós pertencemos à cidadania, antecipando as nossas risadas, que hoje são temporárias. A risadinha que vocês dão é temporária. Mas aquele dia, lá na nossa cidade, ela é o tempo todo. Imagina a zoeira que não vai ser nesse lugar. Essas duas rindo o tempo inteiro. Para de rir. Não para. Né? Lá, todos os animais vão estar bem tratados, todas as coisas vão estar em melhor estado. Tudo vai estar diferente. Lá, o cordeiro vai pastar junto com o leão. Lá, a criança vai botar a mão na toca do texugo. Porque lá é assim. E aqui a gente pode ir praticando e demonstrando, quando há condição, de que a gente pode rir, sorrir, abraçar, fazer, porque lá é assim que a gente faz. Tá bom? Então, que a gente declare dessa forma, que a gente lembre na cabeça que o Senhor, que nos protege, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e tal, ele fala, eu sei que está duro, mas em breve eu volto. Tá bom? Vamos lembrar isso sempre. Amém.